Lucas 6:58, capítulo 45. Este é o pior inverno de todos, disse Beatrice. Sabe que até dizem que talvez neve? Levantou-se e pôs o copo de vinho no carrinho. Bem, querida, tem sido muito paciente e eu estava tão preocupada. Agora que já vi que está bem e que esta grande casa está tão deliciosamente quente e alegre, vou andando. Não foi nada, Bea, disse Rowan, limitando-se a repetir o que já explicara. Estava apenas deprimida por o Michael já estar fora há tanto tempo. E a que horas é que pensa que ele chegará? O Ryan disse antes da manhã. Era suposto ter partido há uma hora, mas o aeroporto internacional de São Francisco fechou por causa do nevoeiro. Inverno, odeio-o, disse ela. Rowan não se deu ao trabalho de explicar que o aeroporto internacional de São Francisco também fechava muitas vezes devido ao nevoeiro no verão. Limitou-se a ver Beatrice pôr a capa de caxemira, cobrindo com o elegante capuz os seus cabelos grisalhos, muito bem penteados. Acompanhou-a à porta. Bom, não se esconda na sua casca desta maneira, pois causa-nos grande preocupação. Telefone-me quando estiver em baixo e eu animá-la-ei. É maravilhosa, disse Rowan. Apenas não queremos que se sinta assustada aqui. Ora, eu já cá devia ter vindo. Não me sinto assustada. Adoro a casa, não se preocupe. Telefonar-lhe-ei amanhã. Assim que Michael chegue, ficará tudo bem. Enfeitaremos os dois a árvore. É claro que tem de vir cá vê-la. Ficou a ver Beatrice descer os degraus de mármore e sair pelo portão, enquanto o ar frio irrompia pelo hall. Depois fechou a porta da frente. Ficou imóvel durante muito tempo, de cabeça baixa, deixando-se envolver pelo calor, e depois voltou para a sala de estar e olhou fixamente para a enorme árvore verde. Estava logo a seguir ao arco e tocava no teto. Ela nunca vira uma árvore mais perfeitamente triangular. Ocupava toda a janela até ao alpendre lateral. E debaixo dela, no chão encerado, havia apenas uma ligeira camada de agulhas. Parecia selvagem, primitiva, como uma parte da floresta dentro de casa. Dirigiu-se para a lareira, ajoelhou-se e pôs outra pequena acha nas chamas. Por que é que tentaste fazer mal ao Michael? Murmurou ela, olhando fixamente para as chamas. Não tentei fazer-lhe mal. Estás a mentir-me. Também tentaste fazer mal ao Aaron? Eu faço o que tu mandaste, Rowan. A voz era suave e profunda, como sempre. O meu mundo é agradar-te. Ela apoiou-se nos calcanhares, de braços cruzados, com os olhos marejados de lágrimas, de forma que as chamas se transformaram numa grande mancha indistinta e bruxuleante. Ele não pode suspeitar de nada. Ouviste? Murmurou ela. Eu ouço-te sempre, Rowan. Ele tem de acreditar que está tudo como dantes. Esse é o meu desejo, Rowan. Estamos de acordo. Temo a sua inimizade, porque ela te faria infeliz. Farei apenas como desejas. Mas aquilo não podia continuar eternamente. E subitamente o medo que atulhou foi tão absoluto que não conseguiu falar ou mexer-se. Não conseguia disfarçar os sentimentos. Não conseguia refugiar-se no santuário íntimo do seu espírito, como o Aaron lhe dissera para fazer. Ficou ali sentada a tremer, a olhar fixamente para as chamas. Como é que tudo isto terminará? Lachas? Não sei como fazer. O que tu queres de mim? Saberás, Rowan. Levará anos de estudo. Sem uma compreensão mais profunda de ti, não posso nem sequer pensar em começar. Ah, mas tu sabes tudo a meu respeito, Rowan, e procuras enganar-me. Amas-me, mas não me amas. E se soubesses como gostarias de me atrair para a carne, a fim de me destruíres? Achas? Sim, É um tormento sentir o teu medo e o teu ódio quando sei a felicidade que nos espera aos dois, quando posso ver tão longe. O que é que querias ter? O corpo de um homem que já está vivo? Com o espírito expulso por um trauma qualquer? Para que pudesses iniciar a tua fusão sem seres impedido pelo seu espírito? Isso é assassínio, Lasher. Silêncio. É isso que tu queres? Que eu cometa um assassínio? Porque sabemos ambos que pode ser feito dessa forma. Silêncio. E eu não cometerei esse crime por ti. Não matarei uma única pessoa para que tu possas viver. Rowan fechou os olhos. Conseguia mesmo ouvi-lo reunir-se. Ouvia a pressão aumentar. Ouvia os cortinados a rostilhar enquanto ele se movia contra eles, contorcendo-se e enchendo a sala em volta dela e roçando contra a sua face e o seu cabelo. Não, deixa-me só, suspirou ela. Quero esperar pelo Michael. Ele agora não chegará para ti, Rowan. Causa-me sofrimento ver-te chorar, mas estou a dizer a verdade. Meu Deus, odeio-te, murmurou ela. Limpou os olhos com as costas da mão. Olhou para a enorme árvore verde através das lágrimas. Mas tu não me odeias, Rowan, disse ele. Dedos acariciavam-lhe o cabelo, afastando-o da testa. Minúsculos dedos acariciavam-lhe o pescoço. Agora deixa-me só, Lasher, implorou ela. Se me amas, deixa-me só. Lydon. Sabia que era de novo o sonho e queria acordar. Além disso, o bebê precisava dela. Ouvia-o chorar. Quero sair do sonho. Mas eles estavam todos junto às janelas, horrorizados com o que estava a acontecer a Jan van Abel, a ser desmembrado pela multidão. Não foi guardado segredo, disse Lemuel. É impossível as pessoas ignorantes compreenderem a importância da experimentação. O que se faz quando se guarda segredo é apenas assumir a responsabilidade para si próprio. Por outras palavras, protegê-los, disse Larkin. Apontou para o corpo em cima da mesa. Como estava paciente o homem ali deitado, com os seus olhos verdes abertos e todos os minúsculos órgãos, como pequenos rebentos, a estremecer dentro de si. Que braços e pernas tão pequenos! Não consigo pensar com o bebê a chorar. Tem de ver a imagem maior, o ganho maior. Onde está Petir? O Petir deve estar desesperado com tudo o que aconteceu a Jan van Abel. A Talamasca cuidará dele. Estamos à espera que comece. Impossível. Ela olhou para o pequeno homem com braços e pernas truncados e com os minúsculos órgãos. Apenas a cabeça era normal. Aquela cabeça é do tamanho normal. Um quarto do tamanho do corpo, para ser preciso. Sim. A proporção bem conhecida, pensou ela. Depois, ao olhar fixamente para ele, foi invadida pelo horror. Mas eles estavam a partir as janelas. A multidão estava a invadir os corredores da Universidade de Leiden e Petir vinha a correr na sua direção. Não, Rowan, não faças isso. Acordou sobressaltada. Passos nas escadas. Levantou-se da cama. Michael? Estou aqui, querida. Apenas uma grande sombra na escuridão, a cheirar ao frio do inverno, e depois as suas mãos quentes, a tremer, a agarrá-la, ásperas e ternas, e o rosto dele contra o dela. Meu Deus, Michael, foi uma eternidade. Porquê é que me deixaste? Rowan, querida, porquê? Ela soluçava. Não me deixes, Michael, por favor, não me deixes. Ele embalou-a nos braços. Não devias ter ido, Michael. Não devias ter ido. Estava a chorar e sabia que ele não compreendia o que ela estava a dizer. E que não o devia dizer. E por fim limitou-se a cobri-lo de beijos, saboreando o gosto a sal e a aspereza da sua pele e a ternura desajeitada das suas mãos. Diz-me o que se passa, o que realmente se passa. É que te amo e que quando não estás é como se não fosses real. Ela estava meio adormecida quando ele se levantou silenciosamente. Não queria que o sonho voltasse. Tinha estado deitada, encostada a ele, aninhada contra o seu peito, agarrada ao seu braço. E quando ele saiu da cama, observou-o quase furtivamente, enquanto ele vestia as calças de ganga e vestia a camisola de mangas compridas. Fica aqui, murmurou ela. Tocaram à campainha, disse ele. É a minha pequena surpresa. Não, não te levantes. Não é nada. Apenas uma coisa que trouxe comigo de São Francisco. Por que é que não dormes mais um pouco? Inclinou-se para a beijar e ela puxou-lhe ternamente o cabelo. Puxou-o para si com dedos insistentes, até sentir o cheiro da pele quente da sua testa e beijá-lo nessa parte macia, sentindo o osso como uma pedra dura. Não sabia porque é que isso lhe sabia tão bem, a sua pele tão úmida e quente e real. Beijou-o na boca com força. Ainda antes de os lábios dele se afastarem, o sonho voltou. Não quero ver aquele homúnculo na mesa. Que será? Não pode estar vivo. Lemmel estava vestido, já com máscara e luvas para operar. Espreitou-a por debaixo das sobrancelhas espessas. Nem sequer está esterilizada. Vá-se lavar. Preciso de si. As luzes eram como dois olhos impiedosos apontados para a mesa. Aquela coisa com os seus minúsculos órgãos e grandes olhos verdes. Lemuel segurava qualquer coisa com as pinças e o pequeno corpo, aberto, na incubadora fumegante ao lado da mesa, era um feto que dormia com o peito escancarado. O que estava nas pinças era um coração, não era? É um monstro por fazer isso. Vamos ter de trabalhar depressa, enquanto os tecidos estão em condições ótimas. É muito difícil para nós passarmos para cá, disse a mulher. Mas quem são? Perguntou ela. Rembrandt estava sentado à janela, tão cansado na sua velhice, com o nariz arredondado e o cabelo em farripas. Olhou para ela com uma expressão sonolenta quando ela lhe perguntou o que é que ele achava e depois pegou-lhe na mão com os dedos e encostou-a ao peito dela. Conheço aquele quadro, disse ela, a jovem noiva. Acordou. O relógio tinha batido 2 horas. Tinha esperado ainda a dormir, pensando que se seguiriam outras badaladas, talvez em números de 10, o que significaria que dormira até tarde. Mas 2? Isso era mesmo muito tarde. Ouviu música ao longe. Ouviu um cravo a tocar e uma voz a cantar. Um cântico de Natal triste. Um antigo cântico celta sobre uma criança na cama de palhinhas. Sentiu o cheiro da árvore de Natal, doce e fragrante, e da lareira acesa, um calor delicioso. Estava deitada de lado a olhar para a janela, para a crosta de geada que se formava nos vidros. Muito lentamente, uma figura começou a tomar forma. Um homem, de costas para os vidros e de braços cruzados. Ela semicerrou os olhos, observando o processo, o rosto muito bronzeado a tornar-se definido, bilhões de minúsculas células a formarem-no e os olhos verdes, profundos e brilhantes, a réplica perfeita de calças de ganga e uma camisa, pormenorizado como uma fotografia de Richard Avedon, nas quais cada cabelo da cabeça é bem distinto e brilhante. Ele baixou os braços e aproximou-se dela. Ela ouvia e via o movimento da sua roupa. Quando ele se inclinou para a beijar, ela viu os poros na sua pele. Então estamos com ciúmes, é? Ela tocou-lhe na face, tocou-lhe na testa, como tinha tocado em Michael e sentiu que esta latejava como se fosse um corpo que estava realmente ali. Mente-lhe, disse ele em voz baixa, mal mexendo os lábios. Se me amas, mente-lhe. Ela quase sentia a respiração dele contra o seu rosto. Depois apercebeu-se de que estava a ver através do rosto, a ver a janela atrás dele. Não, não vás, disse ela. Deixa-te estar assim. Mas a imagem foi toda ela tomada por uma convulsão. Depois abanou como um recorte de papel numa corrente de ar. Ela sentiu o pânico dele em espasmos de calor. Estendeu a mão para lhe segurar no pulso. Mas a sua mão fechou-se em volta do nada. A corrente de ar quente varreu-a, a ela e à cama, e as cortinas enfolaram-se por instantes, e a geada ergueu-se e ficou branca nos vidros. Beija-me, murmurou ela, fechando os olhos. Parecia que farripas de cabelo lhe tocavam na face e nos lábios. Não, não chega, beija-me. A intensidade aumentou lentamente e o toque tornou-se mais palpável. Ele estava cansado da materialização, cansado e ligeiramente assustado. As suas células e as outras células tinham quase sofrido uma fusão molecular. Tinha de haver algures um resíduo, ou então as partículas minúsculas de matéria tinham sido espalhadas tão finamente que tinham penetrado nas paredes e no teto, da mesma forma como ele os penetrava. Beija-me, exigiu ela. Sentiu-o a debater-se. E só então é que ele fez lábios invisíveis para o fazer, introduzindo uma língua invisível na boca dela. Mente-lhe. Sim, claro. Amo-os a ambos, não amo? Ele não a ouviu descer as escadas. Os cortinados estavam todos corridos e o corredor estava escuro e em silêncio. O lume estava aceso na lareira da frente da sala de estar. E a única outra iluminação vinha da árvore que estava agora enfeitada com inúmeras luzes minúsculas e cintilantes. Ela ficou à porta a vê-lo, sentado no cimo do escadote, a fazer um pequeno ajuste. A assobiar baixinho para si próprio, recordando o antigo cântico de Natal irlandês. Tão triste, fê-la pensar numa floresta antiga e profunda no inverno. E o seu assobio era um som tão suave e leve, quase inconsciente. Dantes ela sabia aquele cântico. Tinha uma vaga recordação de o ouvir com Ellie e de a ter feito chorar. Encostou-se à entrada da porta, ficando apenas a olhar para a enorme árvore, salpicada de minúsculas luzes, como estrelas, e a respirar o seu perfume intenso a madeira. Ah, cá está a minha bela adormecida, disse ele. Dirigiu-lhe um dos seus sorrisos, profundamente carinhosos e protetores, que faziam com que ela tivesse vontade de correr para os seus braços, mas não se mexeu. Observou-o enquanto ele descia do escadote com movimentos fáceis e rápidos e se aproximou dela. Já te sentes melhor, minha princesa? Perguntou ele. Está tão bela, disse ela, e essa canção é tão triste. Pôs o braço à volta da cintura dele e encostou a cabeça ao seu ombro enquanto olhava para a árvore. Ficou perfeita. Ah, mas agora vem a parte divertida, disse ele, dando-lhe um beijo rápido na face e levando-a para dentro da sala, para uma pequena mesa junto à janela. Havia ali uma caixa de cartão aberta e ele fez um gesto para ela olhar lá para dentro. Não são maravilhosos? Ela pegou num pequeno anjo branco de porcelana, com um terno rubor nas faces e asas douradas, e havia um lindíssimo Pai Natal rico em pormenores. Uma minúscula boneca de porcelana com um vestido de veludo vermelho, verdadeiro. São uma maravilha. De onde é que vieram? Ela pegou numa maçã dourada e numa encantadora estrela de cinco pontas. Há anos que os tenho. Andava no liceu quando os comecei a colecionar. Nunca soube que eram para esta árvore e para esta sala, mas eram. Olha, escolhe tu primeiro. Tenho estado à tua espera. Queria que fizéssemos isto os dois. O anjo, disse ela. Pegou nele pelo gancho e levou-o para junto da árvore, para o ver melhor, à luz suave. Tinha uma pequena harpa dourada nas mãos e até o seu pequeno rosto estava corretamente pintado, com uma boca delicadamente rosada e olhos azuis. Ergueu-o o mais alto que pôde e pendurou o gancho na parte mais grossa de um ramo que estremecia ligeiramente. O anjo também estremeceu, o gancho quase invisível na escuridão, e ficou ali suspenso, como um beija-flor a voar. Achas que eles fazem isso, os anjos, que pairam no ar como beija-flores? Perguntou ela num murmúrio. Sim, provavelmente, disse ele. Tu sabes como são os anjos. Provavelmente são os exibicionistas e podem fazer tudo o que querem. Como é que eu consegui passar sem ti? Disse ela, enquanto as mãos dele a abraçavam pela cintura. Ela agarrou-as com ambas as mãos, adorando sentir os músculos rijos, os grandes dedos fortes que a agarravam com força. Por instantes, a plenitude da árvore e o encantador jogo de luz cintilante nos ramos verdes de sombras profundas encheram por completo a sua visão, e a música triste do cântico de Natal encheu-lhe os ouvidos. O movimento ficou suspenso, como o delicado anjo. Não existia futuro, não existia passado. Estou tão contente por teres voltado, murmurou ela, fechando os olhos. Era insuportável estar aqui sem ti. Sem ti nada faz sentido. Nunca mais quero ficar sem ti. Foi atravessada por um forte latejo de dor, um feroz e terrível estremecimento que ela trancou dentro de si ao virar-se para voltar a encostar a cabeça ao peito dele. Capítulo 46. 23 de dezembro. Uma temperatura gélida naquela noite. Era maravilhoso, tanto mais que estavam à espera de todos os Mayfairs para tomarem cocktails e cantarem cânticos de Natal. Imagine-se, todos aqueles carros a deslizar pelas ruas geladas. Mas era maravilhoso ter aquele tempo frio e limpo no Natal. E previam neve. Imagine-se, um Natal branco, disse-lhe ele. Estava a olhar pela janela do quarto da frente, enquanto vestia a camisola e o blusão de couro. Talvez neve esta noite. Seria maravilhoso para a festa, disse ela. Maravilhoso para o Natal. Ela estava aninhada na cadeira junto à lareira elétrica, com uma manta sobre os ombros, e as suas faces estavam rosadas, e ela tinha um ar mais suave, e todo o corpo estava mais cheio. Via-se que era uma mulher que trazia dentro de si um bebê, positivamente radiante, como se tivesse absorvido o calor da lareira. Nunca parecera tão descontraída e alegre. Seria para nós uma outra dádiva, Michael, disse. Sim, outra dádiva, disse ele olhando pela janela. Sabes, dizem que vai mesmo nevar. E dir-te-ei uma outra coisa, Rowan. Nevou no Natal em que me fui embora. Ele tirou o cachecol de lã da gaveta da cómoda e meteu-o por dentro da gola de blusão. Depois pegou nas luvas grossas forradas a pele. Nunca esquecerei, disse ele. Foi a primeira vez na vida que vi neve. E vim passear até aqui, a First Street. E quando cheguei a casa, soube que o meu pai tinha morrido. Como é que ele morreu? Tinha uma expressão tão conduída, com os olhos ligeiramente fechados. O seu rosto era tão liso que quando sentia o mais leve desgosto era como se uma sombra caísse sobre ela. Um incêndio num armazém em Choupitoulas, disse ele. Nunca soube pormenores. Parece que o comandante lhes disse para saírem do telhado que estava prestes a ruir Um tipo caiu ou qualquer coisa assim. E o meu pai voltou atrás para o ir buscar. E foi nessa altura que o telhado começou a ceder. Disseram que rolou como uma vaga no oceano. E depois cedeu. O edifício explodiu. Perderam três bombeiros nesse dia. E eu andava a passear aqui, no Garden District, a gozar a neve. Foi por isso que fomos para a Califórnia. Todos os Currys tinham já morrido. Todos aqueles tios e tias estão todos enterrados no St. Joseph Cemetery. Todos enterrados pela Lonigan and Sons. Todos. Deve ter sido terrível para ti. Ele abanou a cabeça. O que foi terrível foi ter ficado contente por irmos para a Califórnia e saber que nunca poderíamos ter ido se ele não tivesse morrido. Olha, senta-te aqui a beber o teu chocolate, está a arrefecer. A Bia e a Cecília devem estar a chegar. Tenho de me pôr a andar, há imensas coisas a tratar. Tenho de ir à loja ver se os caixotes chegaram todos. Ah, e tenho de dar a confirmação à empresa fornecedora da festa. Esqueci-me de lhes telefonar. Não é preciso. O Ryan tratou disso. Diz que fazes tu próprio demasiadas coisas. Diz que devia ter mandado vir um canalizador revestir os canos. Gosto de fazer essas coisas, disse ele. De qualquer forma, aqueles canos vão gelar. Raios, este inverno é suposto ser o pior dos últimos 100 anos. O Ryan diz que tens de o considerar mais como um gestor pessoal. Disse à empresa fornecedora para vir às 6. Dessa forma, se alguém vier mais cedo. Boa ideia. A essa hora já terei voltado. Ok, telefone-te mais tarde de uma loja. Se precisares que eu vá buscar alguma coisa. Olha lá, não podes ir-te embora assim, desta sala, sem me dares um beijo. Claro que não. Ele baixou-se e cobriu-a rapidamente de beijos, fazendo-a rir baixinho. E depois beijou-lhe a barriga. Adeus, pequeno Chris, murmurou. É quase Natal, pequeno Chris. Parou à porta para calçar as luvas grossas e atirou-lhe outro beijo. Ela parecia uma imagem, ali, na cadeira de espaldar, sentada com as pernas dobradas sob o corpo. Até os seus lábios tinham uma cor profunda e suave. E quando sorriu, ele viu-lhe as covinhas nas faces. A respiração dele fez uma nuvem de vapor quando saiu. Há anos que não sentia um frio como aquele tão cortante. E o céu estava de um azul tão brilhante. Iam perder as bananeiras e ele teve pena. Mas as cameleiras e as azáleas estavam a aguentar-se. Os jardineiros tinham colocado a relva de inverno e o relvado parecia veludo. Ele olhou por instantes para o mirtilo sem folhas. Estava a ouvir de novo aqueles tambores da terça-feira de carnaval nos seus ouvidos. Deixou a carrinha aquecer durante 2 ou 3 minutos antes de arrancar. Depois dirigiu-se para a ponte. Demoraria 45 minutos até Oak Haven, se conseguisse fazer uma boa média na River Road.